Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, telespectadores do programa Lux Esotérica, transmitido aqui pela Rádio Esotérica FM, ao vivo aqui na nossa emissora em www.esotérica.fm e também transmitido pelo nosso canal do YouTube e sempre presente na loja Esotérica Virtual. Queridos amigos e amigas que prestigiam aqui o nosso trabalho, o programa Lux Esotérica, um oferecimento dos associados simpatizantes da Lever, que semestralmente nos auxiliam com as suas contribuições para que as nossas iniciativas permaneçam no ar. E mandamos um grande abraço também para aqueles que assinam o nosso grupo no Facebook. Procurem, ouvintes, com o seu perfil a Alever e vocês vão poder integrar o nosso grupo com mais de 5 mil participantes. Faça novas amizades, conheça novas pessoas e receba diariamente frases inspiradoras e informações sobre todo o trabalho da Alever no nosso grupo no Facebook. E, queridos ouvintes, estamos com muita satisfação levando para vocês a temática da anatomia oculta. E nessa noite nós vamos trabalhar mais um aspecto muito interessante, amigos, desta grande ciência oculta que está sempre sendo abordada aqui no nosso programa. Você que está acompanhando todos os nossos programas sabe que nós levamos aqui os estudos bem lentamente, trabalhando ponto a ponto. Mas no dia de hoje nós chegamos, ouvintes, a uma temática muito específica, que é a fisiognomia, o estudo da face humana, que é uma extensão, ouvintes, daqueles trabalhos que nós temos feito, estudando com vocês as energias. Depois falamos das correspondências do cérebro humano, das glândulas que têm função espiritual e que, a seu devido tempo, vão se manifestar. Então, no dia de hoje, nós vamos introduzir esse assunto que com certeza vai ser de muito interesse para vocês, amigos. É o nosso programa Lux Esotérica número 462. É o 11º programa que nós estamos transmitindo, ouvintes, com a temática da anatomia oculta. E, ouvintes, esse assunto realmente tem um interesse muito grande, muito específico, pois, obviamente, ouvintes, todos nós apreciamos uma bela face humana e não poderia ser de forma diferente, pois, de certa forma, ouvintes, toda a cultura humana, toda a existência, a nossa compreensão gira em torno do ser humano, não só do seu corpo material, que se expressa das mais diversas formas no nosso corpo, mas também toda a gama de emoções e pensamentos que um ser humano pode expressar. Mas, quando nós nos deparamos com um belo rosto, ouvintes, de certa forma, nós nos comunicamos profundamente com ele. E é essa comunicação que trata a fisiognomia. É, ouvintes, uma ciência antiga, mas que tem, obviamente, evoluído com o tempo. Então, ao nos depararmos com uma bela face, como aqueles que estão acompanhando a nossa versão em vídeo estão vendo aí o belo rosto da cantora popular Beyoncé, nós ouvintes apreciamos por demais essa beleza e principalmente, ouvintes, o que todos nós procuramos num belo rosto é a característica da simetria. A simetria que é a harmonia das formas, sempre, ouvintes, agrada profundamente os nossos olhos. E naturalmente, ouvintes, nós sabemos que é muito difícil ter um rosto simétrico. E nós gostaríamos que quando terminasse esse programa, vocês tenham elementos para compreender por que são raros esses rostos e quanto os rostos das modelos, tanto masculinos, femininos, são valorizados justamente por essa simetria. Mas os antigos ouvintes, eles procuraram compreender os elementos dos rostos humanos, e como eles não tinham realmente elementos para a sua compreensão, eles sempre fizeram uma comparação do rosto humano com o rosto a presença dos animais, pois eles não tinham elementos mais profundos, como nós vamos apresentar aqui para vocês, para essa análise. Então eles comparavam o rosto humano com o corvo, com os abutres, com os pássaros, ou então falavam de rostos humanos que se pareciam com um cavalo, dependendo de quão pronunciado fosse o nariz, ou então o rosto de um asno, ou o rosto touro, né, parecido com esse animal, touro ou de vaca, ou ainda o rosto parecido com um carneiro, ou o rosto de um cão, e outros animais também eram comparados com o rosto humano. E aí, de certa forma, os antigos fisiognomistas tinham comparação, por analogia, alguns elementos, né? Porque uma das coisas que mais influencia na formação do rosto humano é justamente as energias astrológicas que o indivíduo possui. Então, dependendo do signo solar e principalmente o ascendente do indivíduo, vai esses dois signos, o solar e principalmente o ascendente, pois o signo que estava surgindo no horizonte quando o indivíduo nasce, que é chamado o ascendente, ele influencia muito a aparência do indivíduo. Então, quando nós vemos que os antigos comparavam o rosto de uma pessoa com o leão, realmente, ouvintes, se vocês prestarem atenção nas pessoas que têm o signo de leão ou que têm um ascendente em leão, vocês, se abstraírem as características do rosto, vocês vão perceber que realmente se parece muito com este animal que está representado no zodíaco, com o leão ou então com um gato, né? E há vários elementos, amigos, que se pronunciam. Então, aqueles que quiserem inicialmente já fazer um estudo mais profundo da fisiognomia, a análise dos rostos humanos, devem procurar informações dentro da astrologia, como por exemplo as pessoas que os antigos chamavam de rosto de bode ou de coelho, tem obviamente, ouvintes, uma conexão com o signo de Áries. E assim, ouvintes, vão sendo feitas as conexões e nós podemos procurar, então, as características que são correspondentes. Mas o grande pai, né, da fisiognomia mais profunda foi o grande sábio Pitágoras. Né? Pitágoras é que lançou os fundamentos da, podemos dizer assim, entre aspas, moderna fisiognomia, que não era tão ligada assim com a comparação com os animais, porque ele dizia aos discípulos da sua escola que muitas características da psique humana se projetam no rosto humano. E isso, ouvintes, é muito natural. Então, os pitagóricos faziam a análise do rosto e também de outros elementos do corpo, pois o corpo está dentro daquela sabedoria esotérica, hermética. O corpo está em correspondência com o espírito, pois o corpo aqui embaixo é o microcosmo, que está em correspondência com o espírito, que está conectado ao universo, o macrocosmo. Seguindo o grande princípio de correspondência descrito por Hermes Trismegisto há muitos e muitos milhares de anos atrás, quando ele disse que o que está em cima corresponde ao que está embaixo e o que está embaixo corresponde ao que está em cima. Então se diz que Pitágoras fazia não só a análise do rosto dos indivíduos que apareciam, pediam ingresso na sua escola, mas também analisava, por exemplo, a voz do indivíduo, conseguindo, através do aperfeiçoamento desse conhecimento, saber da estabilidade emocional, da capacidade mental ou dos desequilíbrios que o indivíduo tinha, não só pela voz, mas também pelos traços do rosto. Então nós podemos, ouvintes, começar a compreender os elementos técnicos da fisiognomia. O primeiro elemento principal que nós devemos sempre manter em mente, ouvintes, é que assim como Deus é uma trindade de Pai, Filho e Espírito Santo, o ser humano aqui na Terra também é a imagem e semelhança de Deus. Ele se manifesta também dentro de uma trindade. Então, a cabeça corresponde ao aspecto Pai, o tronco com todos os seus órgãos internos corresponde ao aspecto Filho e os membros correspondem ao aspecto Espírito Santo ou atividade. E o rosto, ouvintes, ou a cabeça, sendo correspondendo ao primeiro aspecto, né, ele é a origem de todo o funcionamento. Então nós temos que manter em mente, ouvintes, que quando surge um ser humano material, quando se unem os gametas sexuais, o óvulo da nossa mãe, o espermatozoide do nosso pai, aquela grande manifestação física e celular que vai se multiplicando, ela desenvolve inicialmente, ouvintes, a cabeça. A cabeça é o princípio de tudo e é por isso que o rosto corresponde ouvintes às demais partes do corpo. Então, quando nós observamos um rosto, há uma divisão tríplice que nós devemos manter em mente. A divisão de que a parte superior, a partir das sobrancelhas até o alto da cabeça, corresponde ao lado intelectual, à intelectualidade do indivíduo. Do nariz até as sobrancelhas, corresponde ao sentimento, à emotividade. E das narinas até o queixo, nós temos a parte instintiva do ser. Então, essas três características, ouvintes, é aquela que nós devemos primeiramente observar quando nós analisamos um rosto. Então, se há no indivíduo, por exemplo, uma predominância da testa, naturalmente que esse indivíduo tem uma atividade mental muito pronunciada. Se o indivíduo, por exemplo, tem uma testa pequena, ou se a pessoa prefere esconder a testa colocando uma franja, né, ou adornando a cabeça com alguma coisa, escondendo a testa, é porque ela não está tão fixada no nível mental. E há aquelas pessoas que têm, principalmente nos olhos e no nariz, a sua grande característica do rosto. Então, pessoas cuja parte intermediária, né, ligada à emotividade e o sentimento, é maior dentro da dimensão do rosto, é que são pessoas mais afetivas, mais emotivas, emocionais, e essa é uma característica. E há aquelas pessoas que, ao observarmos o rosto, predomina a parte instintiva. E hoje em dia, a moderna, digamos assim, prática dos anunciantes, da publicidade, utiliza esse conhecimento para nos apresentar sempre pessoas com bocas muito significativas, bocas grandes, né, carnudas, dentes muito bem alinhados, bem tratados, pois obviamente que esse é um rosto que denota um instinto, uma pujança material muito forte. Então, esse é o tipo de rosto que se dá uma prioridade dentro da publicidade, porque obviamente há sempre aquela ligação simbólica, mas que é intencional, entre a atividade material, né, instintiva, e os produtos que se quer vender, né? Raramente nós encontramos aí uma ênfase nos rostos com a boca, com lábios menores ou mais reservados. Normalmente é aquela boca grande, principalmente o rosto feminino. É incrível como mais de 60% das capas de discos que são vendidos têm uma figura feminina, e principalmente os lábios em destaque, os olhos também sempre muito maquiados. Então, além dessa divisão tríplice, amigos, né, de intelecto na região da testa, emoção na região dos olhos e do nariz, e instinto na região da boca e do queixo, há uma outra divisão que nós devemos observar ao apreciarmos um rosto, que, devido à própria característica do cérebro humano, que é dividido em duas partes, em dois hemisférios, sendo o hemisfério direito o hemisfério visual e sentimental, né? E intuicional. E o esquerdo sendo o hemisfério racional, linguístico, né? E descritivo. Isso, obviamente, acaba tendo, se pronunciando sobre o rosto das pessoas, conforme a atividade do encéfalo. Então, há uma pronúncia cruzada, por assim dizer. Então, o lado esquerdo do rosto, aliás, o lado direito do rosto, é, por assim dizer, o lado emotivo, né? Está influenciado pelo lado, pelo hemisfério direito. E o outro lado é o chamado lado racional, né? E então essa característica dos hemisférios, ouvintes, vai influenciar de forma cruzada o rosto do indivíduo. Então, estando o hemisfério racional do lado esquerdo, ele vai influenciar o lado direito do corpo. É essa a influência cruzada. Então, quando nós observarmos o rosto de uma pessoa, se ela tiver o lado direito do rosto preponderante, se inclusive se a boca estiver torta, por assim dizer, ou mais ativa, se o olho estiver mais aberto do lado direito, e quando a pessoa fala principalmente e se expressa pelo rosto, o lado direito estiver mais ativo, estiver mais brilhante, estiver com uma vivacidade maior, é porque a pessoa é influenciada pelo lado racional do seu cérebro, e isso vai influenciar muito grandemente. Então, normalmente as pessoas que dependem muito da linguagem, pessoas que falam muito, que trabalham muito com texto, que são realmente mais matemáticas, mais linguísticas, têm o lado direito do rosto pronunciadamente mais ativo. Já o contrário, ouvintes, o lado esquerdo do rosto é controlado pelo hemisfério emotivo, que é o hemisfério direito. Então, a pessoa que é mais visual, a pessoa que é mais artística, por exemplo, os músicos, se vocês apreciarem aqueles pessoas que são aqueles artistas que são virtuosos do seu instrumento, normalmente eles tendem a ter um lado esquerdo do rosto mais ativo, com olhos mais brilhantes. A boca pode até entortar um pouco, principalmente quando a pessoa sorri, isso pode ser muito pronunciado, ouvintes. Então, são os dois tipos de análise que nós devemos fazer quando nós observamos um rosto. E, obviamente, ouvintes, que o rosto simétrico, ele é muito difícil. Então, se nós pegamos, por exemplo, através, né, atualmente com software de computador, e nós analisarmos um rosto e dividirmos esse rosto, né, nas suas metades, e duplicarmos uma dessas metades e juntarmos essas duas metades, nós vemos que são poucas pessoas que têm realmente o chamado rosto simétrico, né? Então, nas imagens que nós estamos mostrando, na imagem esquerda nós temos o rosto original, e no centro nós temos a montagem com os dois lados esquerdos, e na direita a montagem com os dois lados direitos do rosto. E aí, ouvintes, vocês veem que são poucas pessoas que têm o rosto tão simétrico que essa montagem acaba sendo efetiva. Mas nós vemos que mesmo pessoas que têm, né, artistas principalmente que têm esse rosto simétrico, nós vemos as diferenças desses rostos e obviamente que as pessoas normais, elas têm uma diferença muito grande nos dois hemisférios, nos dois lados do rosto. E é por isso, ouvintes, que por mais que estejam se esforçando os artistas que criam imagens no computador, essas imagens, elas, ao nosso olhar, elas parecem sempre artificiais. Não só porque a computação ainda não atingiu a capacidade de criar a textura da pele ou a textura do cabelo, mas principalmente porque os softwares que esses estúdios, né, de animação usam criam rostos muito simétricos. E de certa forma, ouvintes, nós não cremos nesses rostos que são muito simétricos, então nós percebemos muito rapidamente que se tratam de rostos criados por computador. E hoje em dia já há até filmes, né, onde as personagens têm o seu visual todo animado, criado por computador. E então o que nós buscamos num rosto, ouvintes, são as características, a expressividade que acaba gerando, ouvintes, lados do rosto diferentes, como nós percebemos no rosto, por exemplo, da grande teósofa que foi Helena Petrovna Blavatsky. Nós vemos que ela tem, por exemplo, o lado direito do rosto de uma certa forma mais vívida, principalmente, né, porque ela era uma escritora, e isso faz com que o lado direito do corpo, que está regido pelo hemisfério esquerdo, fique mais vívido, enquanto que o lado esquerdo do rosto, regido pelo hemisfério direito, que seria a vida mais intuitiva ou visual, está menos vívida no rosto de Blavatsky do que o seu lado direito. Então, quando nós observamos uma pessoa, nós percebemos logo o que prepondera no rosto de um indivíduo. E esses rostos muito simétricos, eles obviamente são muito utilizados, principalmente na publicidade, porque eles são rostos, por assim dizer, que enganam, né? Porque a tendência é que o indivíduo, passado a sua infância, onde os rostos são extremamente simétricos, lá pela adolescência e já na fase adulto, prepondera um lado ou outro do rosto. Então, o rosto simétrico é o rosto que não deixa transparecer realmente as características do indivíduo, o que que prepondera nesse indivíduo. E há pessoas que têm o rosto mais distorcido, mais ativo, por assim dizer, em um lado e menos no outro. E aí nós podemos, dentro desse conhecimento, ouvintes, entre o lado emotivo, que é o lado esquerdo, e o lado racional, que é o lado direito, observando esses dois lados do rosto, nós sabemos o que prepondera no indivíduo. A técnica é sempre você, por exemplo, observar uma foto, você colocando uma folha ou colocando até o dedo diante do olho, você olha um lado,

os olhos, né, e o grande simbolismo. Nós estamos falando do simbolismo de todo o rosto humano. E é uma das características mais destacadas, ouvintes, de que das grandes capacidades do nosso cérebro é justamente de interpretar, ouvintes, de reconhecer um rosto humano, mesmo que ele tenha sido visto por alguns instantes há muitos anos atrás, né? Os cientistas ficam embasbacados, né? Não conseguem compreender como o cérebro consegue analisar uma imagem de um rosto tão rapidamente e como, ouvintes, nós confiamos tanto nas expressões faciais do rosto para compreendermos uma pessoa que está diante de nós, né? Nunca um robô vai ficar igual a um ser humano, justamente porque ele não tem um rosto que tem tantos músculos e que pode manifestar tantas expressões. Mas aquele que estuda a fisionomia e compreende que os traços do rosto revelam aspectos, né, da personalidade do indivíduo, nós podemos, ouvintes, saber muito mais sobre a pessoa que está conosco e não incidir aí em coisas que desagradem os outros ou, né, também nos afastarmos daquelas pessoas que têm características que não estão de acordo com a nossa preferência. Mas jamais, ouvintes, podemos cair naquele fatalismo de imaginar, como fizeram alguns fisionomistas, que propuseram, inclusive, um certo determinismo, né? De que, por exemplo, os criminosos ou os malfeitores teriam certas características faciais que permitiriam identificar um criminoso simplesmente pelas linhas da face. Isso tem até um autor, né, o Lombroso, muito famoso na criminalística. Essa teoria, ouvintes, obviamente caiu completamente por terra. E não é assim, ouvintes, que a gente aplica um conhecimento esotérico, um conhecimento arcano. Não é dizendo que só porque o indivíduo tem uma característica mais exacerbada que necessariamente ele vai cometer ou vai incidir em comportamentos tais e quais. É óbvio que há certas propensões, assim como a astrologia, os nossos astros ou o nosso nome que a gente revela pela numerologia, não são essas tendências que determinam o que nós vamos fazer, mas são energias que estão à nossa disposição e com o livre-arbítrio nós escolhemos então o que é melhor para nós. Então vamos, ouvintes, nesse espírito, vamos continuar aqui a nossa pesquisa, né? E falando dessas características da face humana, esse assunto tão interessante. Então, infelizmente, o determinismo, né, que o Lombroso tentou aplicar, né, ele falava principalmente sobre a posição, né, do queixo, né, ou a posição do maxilar. Ele dizia que se o maxilar fosse muito projetado para frente, que o indivíduo seria um hiperativo e poderia ser um criminoso. O fato, ouvintes, é que realmente as pessoas que têm o maxilar mais pronunciado para frente são pessoas mais comunicativas e mais ativas, por assim dizer, fisicamente. E, inclusive, é uma técnica, né, que é ensinada para as pessoas que são um pouco tímidas, que elas tentem projetar um pouco o seu maxilar para, por assim dizer, forçar, né, uma atividade cerebral que vai levar ela a ser um pouco mais expansiva. Bem como Lombroso falava de outras características, como por exemplo, como se o nariz muito grande, muito pronunciado, ele seria um aspecto que tornaria a pessoa potencialmente em um mentiroso, em um falsário. Isso obviamente que não tem, ouvintes, um fundamento. Na verdade, o grande fundamento que se tem é que o rosto humano, assim como a mão, assim como os pés, assim como a íris humana, ela tem projetada em si uma correspondência com todo o sistema do organismo. Então nós podemos visualizar a própria saúde do indivíduo por muitos pontos do rosto que estão por correspondência ligados com os órgãos, as glândulas, todo o processo do organismo humano. Então, por exemplo, a boca e a parte dos dentes humanos está ligada muito fortemente com a parte genital e com a parte intestinal, né? Não poderia ser de outra forma, e é por isso, obviamente, ouvintes, que o ser humano expressa muitas emoções através do beijo e tudo mais, porque obviamente isso tem relação com uma correspondência dessa parte do corpo com a nossa boca. Então não é à toa que o indivíduo, quando ele quer expressar uma alegria, ele abre um sorriso e mostra os seus dentes, e os próprios dentes, ouvintes, eles têm correspondências com os órgãos também do organismo. Seria um outro programa para a gente poder abordar isso. Existe até uma ciência que é muito moderna, muito recente, que é a biocibernética bucal, que expõe exatamente essa conexão dos dentes com os órgãos internos. Então há certos locais do rosto, ouvintes, que são profundamente conectados. Por exemplo, a boca com os genitais, as narinas, né, e o nariz em si conectado com os pulmões e o coração. Nós podemos perceber muito bem que há uma conexão direta entre esses dois, inclusive observar se há veias pronunciadas na lateral do nariz, pois sendo o nariz conectado com os pulmões e o coração, o nariz representa muito o sistema cardiovascular do indivíduo. Se houver artérias ali, veinhas muito pronunciadas, há obviamente uma tendência de que haja problemas cardiovasculares. Aquelas bolsas que há abaixo dos olhos, que muitas pessoas ficam enegrecidas, e invariavelmente as pessoas sempre apresentam essas olheiras, essas bolsas enegrecidas. Isso se deve, ouvintes, à conexão dessa parte inferior dos olhos com os nossos rins, e a ponta dos olhos, onde aparecem aquelas famosas, né, expressões de quando a pessoa sorri, os famosos pé de galinha, está ligado muito ao nosso fígado. E a parte da testa tem muito a ver, ouvintes, com o nosso intelectual, nós já falamos disso, porque está conectada com o intestino delgado, a vesícula. Então, ouvintes, nós devemos observar essa conexão que existe entre o cérebro, que é o lado mental do indivíduo, e os intestinos. E isso acaba aparecendo nas linhas de expressão que existem na testa da pessoa. E aí, de posse, ouvintes, dessa chave de correspondência, né? Sabendo dessa tríplice divisão intelectual, sentimental e instintiva do rosto, nós também podemos comentar que, por exemplo, a dimensão, por exemplo, espiritual ainda não existe na expressão do rosto. Isso sempre foi acrescentado pelos religiosos, pelos grandes mestres, com os adornos de cabeça. Tanto as coroas, as mitras usadas pelos bispos, os chapéus usados pelos padres, por sacerdotes das mais diversas religiões, os cocares usados pelos índios, pelos pajés, seria uma dimensão além da intelectual que é acrescentada no uso de um chapéu ritualístico ou o que o vale. Mas, ouvintes, para ficar muito assim fácil a gente observar, né, essas características, nós encontramos na internet uma análise de alguns rostos de pessoas muito famosas. Essa análise foi feita por João Oliveira, autor do livro Saiba Quem Está à Sua Frente, foi publicada dentro do sistema do IG na internet, e nós vamos reproduzir aqui essas imagens e comentar sobre elas, ouvintes, pois vai ficar muito fácil nós compreendermos como o rosto humano desses artistas que estão tão expostos na mídia, eles representam, ouvintes, realmente certas características. Então, o primeiro desses rostos nós vemos aí a da atriz Heloísa Périssé, que, segundo o João Oliveira, autor do livro Saiba Quem Está à Sua Frente, a análise dele é de que a linha da direita entre as sobrancelhas seria maior. Isso indicaria uma pessoa muito racional. É interessante como a ciência, né, a arte, podemos dizer assim, da cosmética, as mulheres são praticamente mestras, né, em esconder certas características do rosto, usando bases, usando maquiagem e realçando outras, né? Quais são as características que as mulheres gostam de realçar? Normalmente é a boca, né, usando o batom, né, pintando os lábios. Isso, obviamente, ressalta a capacidade sexual, a capacidade erótica que a pessoa tem, pois os lábios, obviamente, têm correspondência muito grande com a parte genital. E também as mulheres ressaltam muito no seu rosto os olhos, que nós já estudamos especificamente. Então, se nós passarmos por outros artistas, como, por exemplo, a Paula Burla Mark, segundo João Oliveira, a linha da testa dela está em linha reta e contínua, que demonstra um equilíbrio emocional. E isso, as linhas de expressão na testa, ouvintes, elas são muito interessantes, porque elas podem demonstrar como que está a parte digestiva, e sendo que a parte digestiva do indivíduo se liga com o cérebro, com o encéfalo, por assim dizer, o intestino é como se fosse o cérebro da parte inferior do corpo, pois ele processa os alimentos, separa os nutrientes e descarta aquilo que não interessa e retém no corpo os nutrientes importantes para a nossa sobrevivência. Então, as linhas de expressão, as pessoas realmente que têm linhas retas, né, na testa, são pessoas mais ponderadas, pessoas que têm o pensamento mais estável, constante, como é o caso aqui do ator Marcelo Novaes. E segundo aqui o João Oliveira, a marca no alto do nariz do Marcelo Novaes mostra o controle das emoções. E também ele destaca que é uma pessoa muito emotiva, pois a linha reta esquerda no músculo do corrugador entre as sobrancelhas indica uma pessoa passional, né? Quando há uma linha que desce, né, por sobre o nariz, né, chegando até o septo nasal, essa linha que desce da testa passando por entre as sobrancelhas indica que a pessoa realmente tem impulsos emocionais muito fortes. Uma outra pessoa que está muito em evidência e que também tem essa característica é a Fátima Bernardes, que também foi analisada, tem um rosto bastante simétrico. Há muitas outras características que poderiam ser analisadas, por exemplo, as sobrancelhas. As sobrancelhas, ouvintes, elas são muito influenciadas pelo signo astrológico. Há certos tipos de sobrancelha que são bem característicos. Por exemplo, a Fátima Bernardes, ela possui as sobrancelhas em arco. E essas sobrancelhas em arco normalmente são pessoas do elemento terra que tem esse tipo de sobrancelha. Já pessoas que têm a sobrancelha reta são pessoas do elemento fogo. Isso, por exemplo, como a Heloísa Perissé. Então, são características, ouvintes, que nós podemos observar. Já passando para o rosto, por exemplo, do Silvio Santos, as linhas da sua testa são bastante onduladas. E essa ondulação, então, revela uma pessoa instável emocional e mentalmente. E ao mesmo tempo, a expressão do rosto, principalmente da boca, sendo bastante ativa, mostra, ouvintes, uma autoestima muito elevada. E obviamente que esse artista, o grande apresentador e comunicador Silvio Santos, é muito notória essa característica nele. E uma outra foto que foi analisada pelo João Oliveira foi uma foto do padre Marcelo Rossi. E ele indica uma característica muito interessante, que os grandes comunicadores apresentam uma característica muito intensa que ele chama de bigode chinês, né? A pessoa tem, por assim dizer, pela atividade dos lábios do indivíduo, como se aparecesse um bigode chinês sobre o lábio superior. Segundo ele, isso marca a capacidade de comunicação muito forte. E essa foto do padre Marcelo Rossi foi tirada quando ele estava bastante obeso. E aí, ouvintes, é uma outra coisa que a gente tem que perceber. O rosto ele está tão em correspondência com o corpo que quando a pessoa engorda, a obesidade ela se revela então no rosto, nas maçãs do rosto, na lateral do rosto, também fica bastante entumecida, um acúmulo de gordura que mostra realmente que a pessoa está obesa. Então, só de olhar uma foto do indivíduo, a gente pode perceber essa obesidade, quão mais seco o rosto, como por exemplo no rosto de Robert Redford, né? Nós vemos um rosto que mostra uma pessoa que está mais em forma, né? Porque o rosto é mais seco, enquanto que a pessoa obesa ela tem essa característica de o rosto ficar arredondado e acumular nas laterais a muita gordura. Outro rosto analisado pelo João Oliveira foi a do político Aécio Neves, né, do PSDB, aí virtual presidenciável, deverá ser candidato do PSDB à presidência. E uma das características que o João Oliveira analisou foi as linhas de expressão na testa do Aécio Neves, que ele diz que é meio preocupante porque mostra uma pessoa ansiosa, né? Pois há ondulações na testa do Aécio Neves. E outro que foi analisado foi o Benício Del Toro, anteriormente ator, hoje também diretor. As linhas de expressão na sua testa são bastante retas, o que mostra uma pessoa racional, uma pessoa tranquila, que tem essa predominância do lado intelectual. Uma outra pessoa que foi analisada foi o ator Bill Murray, que segundo a análise das linhas da testa mostrou ser uma pessoa muito volátil, né? E as linhas mostradas no canto esquerdo dos lábios revela uma perda que o fez sofrer muito e por muito tempo. Uma pessoa muito sofrida, segundo o João Oliveira. E outra pessoa que tem o chamado bigode chinês é a apresentadora Angélica, né? Que trabalha na Rede Globo de televisão. Um outro personagem muito festejado hoje pela mídia é o atleta lutador de MMA, o Anderson Silva. O que o João Oliveira analisou foi as linhas de expressão da testa, linhas estas muito, muito retas, mostrando uma pessoa estável. E para mim o que fica mais evidente, né, dentro daquela triplicidade do rosto que nós já falamos, a parte inferior do rosto, do queixo e dos lábios, no caso do Anderson Silva, fica muito claro a predominância da região da boca e do queixo. E não por acaso ele é um grande lutador, hoje muito presente aí na mídia. E outros artistas também foram analisados, como a belíssima Gisele Bündchen, né? Uma pessoa que é famosíssima pelo seu sorriso, um rosto bastante simétrico, por isso que ela é uma modelo tão festejada, porque esse rosto realmente esconde realmente uma atividade maior do seu cérebro. Mas a análise do João Oliveira é que o queixo muito pronunciado mostra ser ela uma pessoa muito persistente. Então, ouvintes, aí são características dos rostos dos artistas, como a nossa atual presidente da República, Dilma Rousseff, nós vemos aí, ouvintes, um rosto bastante complexo, né? Nós vemos que ela tem, por exemplo, a sobrancelha direita com uma posição bem diferente da esquerda. Então, é uma pessoa que tem uma atividade linguística, né? Porque o político tem que fazer muito discurso. Então, isso afetou muito o lado direito do rosto dela. Está praticamente bem mais ativo do que o lado esquerdo. É uma pessoa bastante comunicativa, de sorriso fácil. É uma pessoa predominantemente ligada à linguagem, ao lado racional. Um outro artista que foi analisado foi a do cantor Lobão, sendo, segundo João Oliveira, uma pessoa instável e passional. Por exemplo, o uso do cabelo sobre a testa, ele obviamente não prefere exibir os seus dotes intelectuais, mas sim as linhas de expressão na testa, bastante onduladas, às vezes erráticas, demonstram uma pessoa muito instável mentalmente, muito passional também. E por aí vai, ouvintes, poderíamos mostrar muitos outros rostos que trazem características semelhantes a estes que nós já apresentamos. Rostos, cada rosto humano, ouvintes, é a grande imagem do que a pessoa é na sua psique, na sua consciência. Então nós temos que ter esse conhecimento, porque pode, ouvintes, demonstrar se predomina muito ou pouco em uma pessoa esta ou aquela característica. É toda uma ciência, ouvintes, que existe, a fisiognomia. Então eu recomendo a vocês, existem muitos livros no mercado que estudam esse assunto, então eu recomendo que vocês pesquisem e façam a sua busca, ouvintes, por maiores conhecimentos nessa área. Nosso intuito aqui foi introduzir para vocês esse tema, que é muito, muito bonito, muito interessante, e que faz parte da questão, ouvintes, esse grande ramo do conhecimento oculto, que é a anatomia oculta esotérica. Então, ouvintes, vou convidá-los para fazermos a nossa última vibração do programa Lux Esotérica, encerrando de uma maneira espiritual, assim como nós começamos esse programa hoje. Vamos procurar nos internalizar e acender a nossa chispa divina dentro dos nossos corações, visualizando o brilho em nosso coração. Vamos procurar compreender e internalizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Que assim seja, ouvintes. Terminou mais um programa Lux Esotérica, mas nós esperamos vê-los nas nossas próximas edições. Fiquem agora com a musicalidade, a música da nova era aqui na Rádio Esotérica FM. todo o dia, até que às 9 da noite nós chegamos aqui ao programa Lux Esotérica. E finalmente, ouvintes, desejamos a todos um ótimo final de noite, um bom descanso. Esperamos recebê-los uma vez mais com o nosso forte, nosso caloroso, fraternal abraço que encerra mais uma edição do programa Lux Esotérica. Até a próxima oportunidade. Boa noite para todos.